Melhorei, pode até perguntar pra mãe aí, ó. Melhorei, né? É, ele diminuiu os palavrões. Ainda briga muito com o irmão, né? Mas o palavrão, pelo menos. Amanhã o pai tá aqui, né? É. Amanhã é aniversário. Tudo bem? Quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés. Obrigado, papito! Você vai vir aqui hoje, né? Comer um bolinho, trazer um bolinho, né? É, 9 anos. Oi. Nasci já, 9 anos. Morrendo de saudade e eu tô triste. Vou pegar um sapato. Que sapato com sol. Quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés. Olá, galera, aqui todos já curaram aqui, tá vendo quanto já sem miserias e tá bem mais do que eu. Acabando o primeiro tempo, a gente termina o segundo. Daí, Corinthians é campeão! Quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés, quando o mar cobriu meus pés. Essa, pai.